vezes antes. Eis-me aqui mais uma vez pra adorar a Deus, dar o louvor que lhe é devido. Resgatado eu fui pelo sangue de Jesus nosso Senhor. E agradecemos e damos a Deus todo louvor. De todo o coração, ao seu coração, Jesus, receba agora, este louvor é todo seu, todo seu. De todo coração, Senhor, ao seu coração, Jesus, receba agora, este louvor é todo seu. Receba agora Jesus Cristo em sua vida. Sinta este amor no coração e dê a Deus todo louvor. Declare agora comigo: Jesus Cristo é o Senhor. De todo o coração, Senhor, ao seu coração, este louvor é todo seu, todo seu. De todo coração, de coração, Senhor, ao seu coração, Jesus, receba agora, este louvor é todo seu. De todo coração, Senhor, ao seu coração, Jesus, receba agora este louvor.